Você pode me ouvir? Eu tenho muita coisa pra falar pra você. Você quer me ouvir? Eu sei, você pode me ouvir. Me chamaste? Desde que instante, tu mortal, ínfimo e medíocre, passou a acreditar que podes olhar em meus olhos? Eu sou a eternidade, a essência do existir, o sopro que alimenta o tudo, mas por sua pobre visão me chama mundo. Acreditar que ouvirei sua voz, que notarei seu andar, é a sua mais estúpida pretensão. Por que te respondo então? Por pena e para te colocar diante do espelho. Tu é menos que o menor dos grãos de areia, e por isso está sendo soprado pelo tempo em direção ao nada. Não notas que tudo que tentaste durante a sua existência falhou? Cale-se! Não me importa o que te disseram sobre ser capaz. Oh, pobre criança! Tenho a verdade para te revelar. Já que teus sonhos encobriram sua mente, apagaram o óbvio, você não será julgado! Não, não será. Eu simplesmente te ignorarei para todo sempre. Agora baixe as vistas e rasteje. Assuma que és um nada e morra junto com sua fé.